que sensacional! Estamos de volta com o Boilermaker e nesse programa especial de retorno, batendo um papo maravilhoso com meu brother, o Natal de Oliveira. Natal de Oliveira, que é músico e um sex symbol da cena brasiliense. Quem dera. E aí, Natal, belezinha? Beleza, irmão. E você, como é que tá? Ah, eu tô fofo como sempre, né, cara? Tá. Seja bem-vindo ao Boilermaker, esse espaço de conversa sobre cultura e agora também sobre tabacos, né? E cachimbos. Com certeza, né? É uma paixão que une a gente aí, É, além outra, da né? Além música, né? da música, além da música. Ô, Natal, você é nascido em São Paulo, né? Mas hoje mora em Brasília. Sou nascido em São Paulo, morei durante da minha infância ali em Moema. Depois dei uma viajada, fui para Minas, fui para Mato Grosso, voltei para São Paulo, né? E o último lugar que eu morei em São Paulo foi no bairro do Ipiranga, na verdade, no final do Ipiranga ali, que eles chamam de Vila Carioca, né? E aí comecei minha carreira musical lá em São Paulo, mas como baterista, Ah, né? isso que eu ia perguntar, como e quando a música entrou na sua vida? Cara, foi. Antes, deixa eu só explicar para a galera de casa que está ouvindo esse podcast em algum momento do seu dia, noite ou madrugada, que caso você escute alguns sons estranhos, como esse daqui, por exemplo, é que nós estamos fumando cachimbo enquanto gravamos. Então, provavelmente você vai ouvir muito e tossida. Exatamente. Né? Afinal, já é o fim do dia, né? Já, Então, já. Eu comecei, cara, na bateria porque eu tive que parar de jogar basquete, né? Eu tive um problema de saúde e tudo, e eu tive que parar de jogar basquete e comecei a procurar uma outra maneira de fazer as coisas, senão ia enlouquecer, né? Que era a única coisa que eu sabia fazer bem, assim. E aí um dia eu fui na casa de um amigo meu. Ele tinha montado uma espécie de estúdiozinho na casa dele lá, tinha uma bateria, né? Falei, pô, que legal, bicho, bateria legal, deixa eu. Aí eu sentei na bateria e comecei a tocar, né? Aí esse meu amigo chama Marco Mori, lá em São Paulo. Falou assim, cara, você já toca? Falei, não. Primeira vez que eu sento numa bateria, né? Aí ele, não, velho, porque meu irmão tá fazendo aula e não toca desse jeito, né? Eu falei, pô, que legal, né? Então, já pintou algo legal, assim. Eu falei, pô, me senti bem fazendo isso aqui, né? E aí, comecei a estudar bateria. Comecei a estudar, na verdade, percussão no SESC, lá de São Paulo, para ver como é que era tudo. E depois eu fui para bateria mesmo. Eu tive dois professores de bateria. O Marquinho é meu amigo até hoje. Já fiz programa com ele lá no Instagram, né? Na minha live lá. E o outro foi o Caio Doione, que foi o cara que mudou a minha cabeça para bateria, assim. Caio Doione é de uma banda de São Paulo chamada Caça-Níqueis, assim. Eu conheço poucos caras que tocam como ele, porque ele tem um leque enorme, assim, né? Então foi assim que eu comecei. O meu interesse foi exatamente isso. Eu não podia fazer algo que eu gostava muito e acabei encontrando isso, né? A bateria, a música, assim. Natália, como é que era em casa? Você tinha já uma convivência com a música? Porque para você sentar numa bateria e já sair tocando, é que é uma coisa natural, o ritmo é natural, tudo. Você tinha uma convivência com a música diária, como é que era? Tinha, cara, meu pai tinha uma coleção de disco, né? E eu me lembro muito da minha infância graças à música, assim, né? Então eu lembro de discos da Clara Nunes, por exemplo, capa de discos da Clara Nunes, que ele tinha do um disco que me chamou muito a atenção, que eu falei, nossa, que legal isso aqui. Foi o primeiro disco dos Secos e Molhados, assim, essa capa me marcou, cara. E aí eu pedia pra tocar o disco dos Homens de Máscara ali, né, dos Caras da Máscara. Então eu sempre tive muito contato, assim. Meu pai ouvia muito Alcione, ele ouvia de tudo, na verdade, né? Mas ele ouvia muito, assim, samba antigo. Ele gostava muito de Alcione, de Clara Nunes, de Martinho da Vila. Então, eu sempre cresci num ambiente que estava tocando música o tempo todo. Quando meu pai estava em casa, estava tocando LP, né? E era basicamente MPB ou tinha um pouco de música internacional? Tinha alguma coisa internacional, sim, eu lembro. Meu pai era fã de novelas, né? E aí tinha muito disco. Era numa época que o homem não podia falar que era fã de novela. Não podia. Isso a gente tá falando do quê? Dos anos 70? Finalzinho dos anos 70? Final dos 70, início de 80. Uhum. Eu nasci em 75, foi ali de 5, 6 anos. Eu tenho memórias de 5, 6 anos, assim, nessas coisas, né? E cara, era muito disco. Né, ele tinha praticamente do Roberto Carlos, ele tinha tudo, né? Ah, isso aqui é o nosso segurança de moto, né? É. Né? Ele que se o cachorro peidar, ele sai correndo. só ajuda para trazer remédio às vezes. Isso é bom. Mas então, são essas coisas, né? Então eu tive sempre esse contato. Eu lembro de música internacional exatamente disso, assim, de disco de novela, disco internacional de novela, né? Uhum. E eu tinha parentes em São Paulo, né? Quando eu morei em Minas, aí já tinha avançado, já estava com uns 10, 12 anos, eu ia para casa de uma tia minha em São Paulo passar férias, e, cara, foi a primeira, meu primeiro insight, assim, eu falei, caramba, cara, isso é muito legal, eu não entendia nada que o cara estava falando, uhum. Mas falei, isso é incrível. Que era um disco do Elton John, cara. Olha. Foi a primeira coisa internacional que chamou minha atenção mesmo, foi um disco do Elton John, né? E era legal aquela coisa de vinil, que você tinha capa, então eu vi o cara em cima do piano, todo colorido, todo brilhante, falei, cara, esse cara é legal, né? Eu não entendia nada do que ele tá falando. Mas a postura, e eu ouvia, né? Eu ouvia tanto aquela música Rocket Man, cara, uhum. Que assim, eu com 12 anos decorei do meu jeito, né? E eu ficava cantando isso pra cima e pra baixo, assim. Né? E quando eu ia pra minha tia, eu pedia pro meu primo colocar esse disco, né? Bota Rocket Man aí. Eu lembro que tinha Rocket Man, tinha Crocodile Rock, tinha todas aquelas. Era uma compilação dele, né? E tinha Goodbye Yellow Bridge Road. Eu comecei a ficar muito fã do Elton John. Assim. Então foi o cara que me despertou essa coisa. Elton John é um. Puta, cara. É só explicando. Puta, cara. Afinal de contas, por que que o Jim convidou o Natal, né? Porque são dois gordos que fumam e bebem pra conversar sobre música. Não, o Natal é um puta de um cantor. É uma das vozes mais legais que eu ouvi na atualidade. Obrigado. Eu que agradeço. Você leva um pedacinho de Rocketman aí? Você lembra a letra? Deixa eu só ver se eu lembro. É engraçado porque assim, eu gosto tanto dessa música, eu nunca tive a oportunidade de cantá-la em shows, né? Olha lá. She packed my bag last night for flight. Zero hour, 9 a.m. Is it gonna be high? As a quiet life then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out the space. Oh, such a time. Let's fly. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings, now we get you fine. Another man, if you can't hear my thumb. No, no, no, no. I'm a rockin' man, burning all the fields up here alone. Mais ou menos isso. Pô, maravilhoso, cara. Eu ainda entro no meio do refrão, que é pra atrapalhar mesmo. Se for entrar num lugar, entra no meio. É uma brincadeira mesmo. É. E isso início dos anos 80. Quando foi que você decidiu? Você começou na bateria, mas daí você foi para algum outro instrumento? Não, eu comecei na bateria e aí eu tinha uma banda em São Paulo e eu não conseguia, a gente não conseguia arrumar vocalista. E os que a gente conseguia, os caras não... Falei, cara, eu pensava comigo, eu acho que eu consigo fazer melhor que esse cara aí, cantando no banheiro sai melhor do que esse cara tá fazendo, né? E aí uns amigos meus lá, eles falaram assim, cara, será que você consegue tocar e cantar? Falei, cara, posso tentar, né? E foi aí que eu comecei a nessa onda de cantar, né? A princípio eu fiz um curso em São Paulo de expressão vocal, é mais voltada para teatro, assim, não é bem para música, né? Mas para entender a voz, tudo. E aí eu comecei a cantar e tocar bateria. Isso durou algum tempo. Depois eu tive uma banda bem legal lá em São Paulo que eu tocava bateria, que chamava 6L6, depois a gente passou o nome para Impostores, assim. E eu cantava algumas músicas e fazia backing vocal na banda, né? E aí pintou, de 2003 eu caí para Brasília. Vim para Brasília, né? E aí eu cheguei aqui e falei, cara, eu tenho que me inserir no meio musical, né? Então me coloquei lá como baterista, né? Mas coloquei também cantar, porque eu cantava também, né? Mas você cantava fazia backing de vocal, fato? Você já tinha segurança do canto ou não? Na verdade, não. Eu me sentia seguro cantar tocando bateria, porque eu me sentia que a bateria, dava uma... me dava mais segurança. É, essa legal. Coisa de estar na frente do microfone. Porque isso é uma coisa muito interessante, cara. Quando a primeira vez que eu cantei só o microfone e o público, eu me senti nu, cara, completamente nu. Eu falei, cara, cadê a bateria para me esconder atrás dela? Sim, dá uma segurança. Né? E isso é uma coisa interessante que eu canto. Era uma segurança e também uma proteção que a gente tinha, né? Uma muleta, né? Que a gente tinha, não, que você tinha em relação a encarar o público. E... Uhum. Mas isso daí nós estamos em 2003. Isso. Certo? Brasília, como é encontrar Brasília, cara? Brasília que tem uma importância fundamental para a música nacional, seja ela em qual expressão. Total, ainda tem. Não, não só do rock and roll, mas como um celeiro de grandes cantoras, grandes artistas, e né? Vozes, né? Sim, Zélia Duncan, Cássia Eller, Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro, caramba. Né? Porra. É que o pessoal pensa só no Renato Russo, nessa, sim, galera. E não, a gente tem Oswaldo Montenegro, Cássia Eller, essa galera saiu toda daqui, né? É. Zélia Duncan, então... são grandes cantores e grandes artistas, né, cara? Uhum. Por que a gente vai falar do Oswaldo Montenegro? Assim, um cara que... ainda hoje eu me emociono com as músicas, assim. Eu ouço e falo, caramba, eu vou ter que chorar. A gente pode falar que ele não sabe pintar apartamento. Boa. O apartamento dele parece que um extrato de tomate que explodiu na sala. Mas daí você chegou, exatamente, aí... Mas aí como é que foi essa sua adaptação? Quando você chegou, você já conhecia alguém da cena... Nada. Nada. Ninguém. Cara, eu vim pra cá pra casar, porque assim, eu conheci a minha ex-esposa pela internet, a gente começou a conversar, aí eu vim pra Brasília, não conhecia, não tinha vindo, o máximo que eu tinha ido até Goiânia, não conhecia Brasília, e aí rolou um problema, porque ela não poderia se transferir do trabalho dela pra São Paulo, porque ela era funcionária pública aqui em Brasília e não tinha essa coisa de transferência para lá. Mas eu, cara, eu só tinha uma banda, tava trabalhando num estúdio, né? E tinha minha família. Eu falei, cara, o problema são os meus pais, sacou? Como é que eu vou fazer? Então, acabei falando, quer saber? Vou me mudar se eu puder levar eles, né? Foi uma condição que eu coloquei para mim mesmo, né? Sim. Então falei, eu vou fazer isso. Então não conhecia nada, cheguei aqui, não conhecia ninguém, só ela, tudo. Falei, ah, vou ter que meter as caras lá, né? Mas eu já sabia o caminho. né? Eu já sabia mais ou menos o caminho que eu tinha que trilhar aqui. Porque quando eu cheguei, a gente foi em alguns shows, não sei o quê, eu falei, caramba, bicho, o cara tá com... Não tô criticando os músicos de Brasília, assim, mas eu cheguei e vi que... Falei, pô, os caras aqui sabem, não fazem um monte de coisa que eu já faço em São Paulo. Nessa parte artística. Né? Reconhecer o mercado. É. E aí eu falei, beleza, já sei por onde eu vou me destacar, né? Mas eu tava pensando isso pra batera mesmo, né? Mas aí me chamaram para cantar. Falaram, cara, você não só canta, não? Você não quer tentar só cantar? Porque baterista a gente já tem. Falei, bicho, já tô aqui mesmo, então vamos. Foram os primeiros caras que eu conheci, todos eles mais jovens que eu. Eu era o tiozão da banda. E assim, o baterista, quando ele tocou, a gente fez um ensaio na minha casa, né? Quando ele começou a tocar, eu falei, putz, cara, esse cara precisa estudar um pouquinho, vou ensinar umas coisas para ele, né? Então eu comecei a dar aula pro cara. Foi mais ou menos assim. Foi uma coisa como se eu estivesse começando de novo. Sim. Né? Mas eu acabei tendo notoriedade exatamente que eu falei, cara, cantando agora, só cantando, eu vou... Depois que passou aquele choque, né, de sentir nu, sim, falei, não, cara, dá para fazer uns negócios legais aqui. E aí eu peguei todo o feedback que eu tinha de São Paulo, e também inclusive nessa coisa de mercado musical, e comecei a tentar aplicar isso aqui em Brasília, né? E aí a história foi crescendo tudo, e no final, assim, eu passei a ser um dos caras mais solicitados aqui para eventos de moto no Centro-Oeste, né? Nem em Brasília. É, isso é massa, né? Moto que foi uma meta que eu estabeleci, porque eu sempre gostei de moto. Oi? Moto é uma paixão? É, uma paixão. Né? Sempre gostei de moto, eu já fui vice-presidente de motoclube aqui em Brasília, presidente de motoclube, diretor, né? E já participei de motoclube, em vários motoclubes, assim, mas depois eu falei, pô, eu não quero, né? Eu não quero porque muitas vezes os caras queriam artista e não motociclista, entendeu? Sim. Os caras não conseguiam dividir essas coisas, eu só queria andar de moto, não queria... tocar pros caras, pra falar, ah, o Natal de Oliveira tá num motoclube e tal, então, quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, não, só vou andar de moto e tá tudo certo, né? Que é aquilo que eu falei uma vez numa das nossas lives, né, que eu falei, galera, vocês têm que entender que o cara, ele é músico, ele é profissional, vocês querem pedir canja, tudo bem, mas vão pagar o cachê? Quem que vai pagar o cachê? Exatamente. Quem que paga o cachê? A sua expressão musical é o rock and roll, é o blues, é o rhythm and blues? O que, que você sente assim, você fala assim, cara, quando eu começo a cantar, é como se eu estivesse em casa? Cara, com certeza é rock clássico, assim, que é oriundo de blues. Eu comecei a ouvir blues antes de ouvir rock. Então eu fiz um caminho contrário. Sim. E o que me puxou no blues, exatamente? As vozes, né? Eu ouvia aquelas vozes e ficava maravilhado com aquilo. Falava, meu Deus, como é que os caras cantam desse jeito? Né? É muito mais difícil, cara. Dando aula hoje, eu posso te falar isso com uma certa propriedade. É muito mais difícil, às vezes, você cantar uma música do Muddy Waters do que você cantar um Deep Purple. Então, o pessoal acha que blues é só aquela coisinha, não é, né, cara? Você escuta a voz, tem aquele... Blues é alma total. Puts, cara. Blues é alma total. É alma mesmo. Sim. É um som que vem da alma. Então me considero um roqueiro bluseiro, sacou? O meu métier é blues rock. Então, pegando exemplos aí de bandas de blues rock, uma das mais famosas é o ZZ Top. Que, cara, você ouve blues, você ouve rock, você ouve baladas ali incríveis, né? Tem outras bandas mais antigas e não tão conhecidas como o Foghat, né? Aquela banda Foghat. Tem algumas bandas contemporâneas aí, como Govit Mule, né? E tantas outras. Hoje a gente tem Joey Bonamassa, que é faz isso assim, mas quem me impressionava muito era o Stevie Ray Vaughan, que o pessoal falava Texas Blues, né? Mas para mim aquilo era rock and roll, né? Sim, né? Sim. É. E depois daqui do Brasil mesmo, André Cristóvão, o próprio Celso Blues Boy, assim. Celso. É o tipo de som que eu gosto de fazer. Cantar, cara, é poderoso. Quando a gente mexe, tem a chance de mexer com a emoção de uma outra pessoa. E a gente faz isso. É de extremo prazer. Digo isso porque também sou do palco, né? Ator. Uhum. E como que fica esse ano de 2020 tão atrapalhado para quem não só vive monetariamente de se apresentar, né? Você é professor, também está dando aula de canto, dá aula de canto remotamente. Mas como que fica o coração, cara, não poder pisar no palco? Cara, não é legal, assim. É péssimo você saber fazer algo muito bem e não poder fazer isso porque ninguém está podendo fazer nada. Sim, então dói, sim. Uhum. Eu senti falta. Eu tive um ano, o meu último ano na Canja Aluguel, que era uma banda de blues rock aqui que eu estava em Brasília, ele foi muito estressante, sacou? Muito estressante, rolou algumas coisas que não foram legais, tanto que eu acabei saindo da banda por conta dessas coisas, mas apesar de ter sido um ano estressante, eu não sentia falta de fazer um som com os caras, eu sentia falta do público, do palco, né? Eu sempre falo isso, cara, o palco para mim é mais confortável que a minha cama, sabe? Então eu sentia muita falta disso, né? Então, e a live é como se você estivesse tocando na TV. É um monte de câmera. Ninguém atrás das câmeras lá, um cara do lado, um cara do outro. Então não é a mesma coisa, né? Então, cara, a gente sentiu muito assim. Inclusive, a gente teve perdas no meio musical, por conta disso aí, né? Não só por conta da doença, mas até por suicídio mesmo. Foi um ano completamente aterrorizante em todos os sentidos. Aterrorizante. Porque a gente se sentiu preso, cara. E outra, o palco, ele dá uma adrenalina gostosa, cara. E a adrenalina, a gente Sim. vicia nessa bosta. Por falar em vício, o que você tá Vici. fumando de bom aí? Cara, eu tô fumando um bowl de Kentucky da McBaren. É um flake gostoso, assim, eu gosto dele. Ele é mais fortinho, pega mais assim na nicotina, mas acho que para um papo, para uma cervejinha assim, ele cai bem, né? E você? Ah, eu tô fumando uma mistura Cusco, feito pelo nosso amigo Daniel, lá de Gravataí, do Rio Grande do Sul. Bah, né? Rio Grande do Sul, altos tabacos, uns tabacos assim bons, né? Outros nem E tem mesmo. tanto. Outros nem tanto, né? Outros nem tanto. Não, mas essa mistura do Daniel tá fudêmica. E vamos rolar um som aqui pra gente ouvir? O que você tá a fim de ouvir aí? Opa. Cara, vamos ouvir uma banda chamada Grand Funk Railroad. Conhece? Não, mas. É, pode colocar Heartbreaker, que eu acho que você vai gostar. Trying all the time, so hard to Então isso daí foi Heartbreaker com Grand Funk Railroad. Quem curtiu, fica aí a dica do Grande Natal. Quem não curtiu, a dica também é do Grande Natal. Grande banda, cara. Natal, você começou em São Paulo, tudo, foi para Brasília. Você consegue se ver, ou já parou para se imaginar fazendo outra coisa que não fosse mexer com música? Cara, durante um tempo, talvez, mas hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Porque, assim, chegou um ponto na minha vida que eu falei, cara, eu só vou fazer aquilo que eu gosto. Né? E então, isso implicou em abrir mão de algumas coisas, né? Uhum. Na vida, assim. Mas eu falei, só vou fazer o que eu gosto. E hoje eu faço o que eu gosto. Eu dou aula, né? Eu ajudo outras pessoas a cantarem e eu canto. Então, eu faço as coisas que eu gosto. Eu canto o que eu gosto também. Uhum. Né? É importante dizer isso, assim. Né? Ah, você não canta tal coisa, não sei o quê. Cara, eu nunca cantei uma música do Legião Urbana, por exemplo, porque todo mundo canta isso aqui em Brasília. Sim. Né? No país, então, né? Então, respeito muito, mas falo, cara, não é a minha onda. Uhum. Né? Em rock nacional, por exemplo, eu gosto muito de coisa mais antiga, Joelho de Porco, Patrulha de Espaço. Sim, sim. E numas bandas mais novas, como Baranga, né? Sinistra, assim, que não são mais pesado, tudo. Uhum. Mas eu nunca falei, ah, cara, todo mundo é meio que arroz de festa esse negócio de Legião Urbana e Capital Inicial, né? Nunca fiz nenhuma dessas coisas, assim. Então, Capital Inicial é uma banda que eu não consigo gostar. Também não. Mas todo sucesso pra eles, né? Sim, não. Tem que respeitar os caras. Os caras fizeram os caminhos deles aí. Sim. Você acha que o rock nacional tá morto? Cara, ele não tá morto, né? Porque, assim, por exemplo, existe uma cena. Uhum. Existe uma cena, assim. Por exemplo, eu dei esse exemplo da banda Baranga, né? Uhum. A Baranga toca no Brasil inteiro. É uma banda de São Paulo, que é um som bem específico, é rock and roll mesmo, é estilo AC/DC nacional, assim. Que massa. Né? E os caras têm espaço e tocam em cidades que você nunca imagina. É engraçado isso, a cidade que eu morei, chamada Muriaé, em Minas Gerais, os caras já tocaram 3 vezes lá. Olha. Em evento de moto. Eu nunca toquei em Muriaé, por exemplo, entendeu? É. Quem mandou, né? Quem mandou a música vocalista do Baranga? É. Dá pra rolar, esse ano ia rolar. Mas aí, infelizmente, a pandemia não deixou. Porque eu já estava em contato com os organizadores. Na verdade, não era eu, né? A minha produtora, eu tenho uma produtora, Eliane de Castro, que ela cuida de tudo na minha vida, assim. Inclusive de rede social. Uhum. Eu quase não mexo nas minhas redes sociais, as publicações são ela que faz. Tem a senha do banco, tem tudo. É produtora, né? Né? Produtora é mãe. E ela. É, exatamente. E ela é uma pessoa incrível, então. Eu devo muito a ela aqui, nessa coisa aqui. Cara, eu fui pro Rock in Rio com ela, assim. Eu realizei meu sonho de Rock in Rio. Ela tinha um bar aqui em Brasília, falou: vamos pro Rock in Rio? Né? E cara, olha né? A gente. Você foi pro Rock in Rio? Pessoas. Assistir ou cantar? Assisti. Ah, tá. Mas eu assisti em grande estilo, né? Que ela chegou e falou assim: vamos pro Rock in Rio? Eu tenho 2 credenciais pro camarote da Heineken. Ah. Agora eu entendi de onde você ficou. De onde vieram as fotos que você ficou esfregando na cara da gente essa semana, né? Com o Derek Green, com a galera. Exatamente. Né? Uhum. Não é todo lugar que você toma uma Heineken com o Derek Green lá. E, cara, gente boa, cara, aquele cara. Assim, os caras que gostam do Max, do Igor lá, assim, putz, o Max é um bosta. É. Max é um bosta, Max Cavaleiro é um bosta. Tive o desprazer de conhecê-lo em São Paulo, assim, em outros shows, assim, o cara tipo, se sentia o cara era tipo o Michael Jackson, né? Só que do metal, assim, tipo, ninguém chegava perto dele, não sei o quê. Inclusive tem isso, né? É. A gente soube disso depois, mas o cara viajava em ônibus ele viajava com a mulher dele num ônibus e a banda viajava em outro. Tinha um camarim para ele e um outro camarim só para a banda. Ah, era muito quase esquisito. Max e banda, né? Max e Sepultura. É, tipo, porque eu achava que o cara era o cara. E não existe isso, cara, assim. Você pode até se destacar numa banda, mas você não é uma banda, né? A banda não gira em torno de você, né? É. Embora, assim, dependendo do que você faça, do papel que você assuma, isso acaba acontecendo, foi o que aconteceu comigo na Canja Aluguel, assim, a minha imagem ficou muito presa à banda, né? E a imagem da banda ficou muito presa a mim, porque eu levei a banda para o meu universo de motociclismo, eu já acontecia no motociclismo antes, então eu falei, agora a gente vai colocar aqui. Então as ações ficavam muito por cima de mim, assim, marcar show, fazer o networking, etc e tal. Aí é punk, né? Mesmo. Então essa coisa rolou isso. Tanto que eu falei, cara, eu não quero mais fazer isso, né? Então a Eliane resolve isso e eu vou trabalhar com o meu nome mesmo. Né? Eu decidi esse ano trabalhar com o meu nome. Falei, eu não quero mais ter que me vincular exatamente por conta desse problema, né? Que acaba, você acaba rachando o negócio que é legal, assim, né? E às vezes acaba perdendo amizades boas por conta de um estresse desnecessário. Desnecessário. Né? É porque é aquilo, né, cara? Voz é o front leader, é o homem de frente, acaba sendo a imagem, né? Acaba sendo a imagem. É uma curva. É aquilo que eu falei, né? A gente fica exposto e o resto está sempre escondido atrás de um instrumento, entre aspas. O baterista carrega os pratos, o bumbo e as coisas, e o vocalista carrega todo o resto da banda. Exatamente. E me fala uma coisa, eu vou falar uns nomes aqui. Não, vou falar um nome só. Eu queria que você me dissesse a importância que essa pessoa tem, não só na sua carreira, como na sua vida. Tim Maia. Cara, o Tim Maia é o meu artista brasileiro favorito. Porque ele estava muito à frente do tempo dele, assim, em relação a encarar a voz mesmo, assim, né? Ele muitas vezes falava assim, pô, não importa se você repita uma letra 20 vezes, um pedacinho de letra, importa como você repete isso, né? Então, Tim Maia foi uma coisa engraçada, cara. Eu tenho que agradecer um cara de Goiânia chamado Rodrigo Carrilho, que apostou nessa história do Tim Maia comigo. E Tim Maia tocava bateria também, né? Tocava bateria também, a gente tinha essa coisa, puta, né? Tim Maia... Um puta baterista, um puto músico. É, exatamente. Um ouvido. E o Tim Maia é responsável por um monte de coisas que a gente nem tem ideia, né? Assim, a gente soube muito depois, né? A própria carreira do Roberto Carlos, Erasmo, né? Inclusive... Se não... né? O músico dos Sputniks era o Tim Maia. Sim, eu cito ele Tim que Maia. Mostrou cabelo, eu cito Tim Maia porque numa conversa um tempo atrás a gente estava falando sobre Roberto e Erasmo e você falou para mim o rei não é o Roberto, né? E daí eu peguei e falei, não, é o Erasmo. Daí você falou, não, é o Tim Maia. Tim Maia. Eu falei, puta, é verdade, cara. É o Tim Maia. Né? E assim, ele era um cara que se a gente pegar só o lado artístico do cara, já é espetacular tudo que ele fez, né? Mas se a gente for na vida dele mesmo... Nossa, para quem tiver a oportunidade de ler a biografia do Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta, que foi amigo... Nelson Motta, já li, espetacular. É ótimo esse livro. Quem puder assistir o filme também, com o Babu Santana, é um filme muito bom. Aproveito também já para indicar, então, uma outra biografia, não sei se você leu, essa eu adorei, que é Minha Fama de Mal, do Erasmo Carlos. Essa eu não li ainda. Nossa, divertidíssimo, cara. Muito boa, muito boa. É o mesmo clima do Tim Maia. Amigos, né, cara? É o Tião da Marmita. E o filme também, Minha Fama de Mal, baseado na vida do Erasmo Carlos. E se você puder esquecer Roberto Carlos, faça esse favor. Não, brincando. Não, né? Que, assim, cara, eu não tenho nada contra o Roberto Carlos, gosto muito, como eu te falei, meu pai tinha tudo dele. Mas sou um cara que se engessou artisticamente, né? Tipo, pô, vou ganhar todo o dinheiro do mundo, mas a minha arte vai ser um nada, assim. Ele fez tanta coisa legal, aí de repente ele começou numa decrescente, né? E hoje o Roberto Carlos é um cara que faz, se muito, 4 shows por ano. Sim. Né? E é aquele lançamento de fim de ano da Globo, da Som Livre, blá blá blá, aquele especial de fim de ano que, é o mais que começou a colocar. Ele começou, com certeza, começou a se incomodar aí, porque teve que colocar um monte de artista bosta do cenário nacional atual, assim, sacou? Sendo que podia fazer várias coisas legais ali. Então, é um cara que se engessou artisticamente para ficar milionário. Né? É uma escolha, beleza. Sim, é o que eu tava. Mas hoje a gente poderia estar falando de um cara que, tipo, revolucionou a parada toda, assim, né? Sim, e, infelizmente. Ele tinha isso, né, cara? Ele tinha a faca e o queijo na mão, ele tinha o sistema, ele tinha a fama. Mas, sei lá, algumas pessoas se perdem dentro de si mesmas. Vai saber as dores do cara também, né, bicho? Exato. Fácil não deve ser ter, não, não é. Ser o Roberto Carlos com todo o drama da vida dele, tudo. E ter um movimento que foi curto, né? Mas extremamente importante, que foi a Jovem Guarda, cara. Jovem Guarda apoiada nele e tal. Mas eu prefiro mil vezes Erasmo, Renato, seus Blue Caps, Jerry Adriani, do que... Sim. Do que o Roberto. Tem uma outra música dele que eu gosto, mas até pelo fato desse lance da gente ter crescido tendo assistido o Roberto Carlos todo final de ano na Globo, cara, enche o saco. Enche o saco. A gente, isso que o cara tem pra oferecer, né? Sim, é sempre as mesmas músicas, as mesmas entradas. É muito ensaiadinho demais, cara. É, ele não era daquele jeito, sacou? E assim, é um negócio muito baseado naquela coisa de crooner americano, então aquela orquestra por trás, não sei o quê, blá blá. Cara, mete a guitarra aí, faz o negócio. Caetano Veloso gravou um disco de rock, brother. Porra, dois interessantíssimos. Mas depois de velho, o cara foi lá e mandou ver, sacou? Sim. E porque ele gosta, é óbvio. E esse que é o grande problema, eu acho, que ao meu ver, assim, as pessoas não entendem a importância do rock para MPB, por exemplo. Sim. Né? Não existiria Tropicália se não tivesse Beatles, por exemplo. Sim, sim. Não existiria... nada. Os discos da Elis Regina, com guitarras, arranjos de César Camargo Mariano, tudo, mais dos anos 70 até a morte dela... perderia muito, e ela teve, o que é engraçado, ela teve naquela marcha contra a guitarra, né? Teve, né? Aquilo foi engraçado demais, né? Os caras adoram pagar o mico, né? Todos os caras que estavam lá depois usaram, né? Claro. Guitarra, né? Porra. O Mutantes foi banda de apoio do Caetano e do Gil. Sim. Né? Então teve, cheirando um rapezinho aqui, porque a sinusite tá querendo atacar. Vou aproveitar e mandar. Acho que vou cheirar também um. Acho que vou cheirar um número 5 do nosso amigo velho campeiro. Leonardo Ponzi, tava falando com ele agora há pouco. Ponzi é sensacional, gente. Se você curte rapé, procure. Já vou dar uma dica aqui já. Não é o intuito da live, mas procura Mestre das Cordas Tabacaria Nacional e você vai poder experimentar os rapés do Leonardo Ponzi e se deliciar. São sensacionais, cara. Eu acho que às vezes o Brasil, ele me parece que ele vai parar de ser chato, né? Porque a gente descobriu todo um universo aí fumífero esse ano, que foi um dos pontos, se é que se pode chamar de positivos. Mas sim, deu um boom no mercado nacional de tabaco, cachimbo e os rapés do Ponzi. Eu só posso falar, gente, daquilo que eu não só experimentei, como consumo, né? Eu consumo diariamente. Então, eu também. Né? Aproveito para mandar um abraço para os nossos amigos, os vira-latas, e todos que acompanham. E aí, como é que foi... Daqui a pouco a gente volta na música. Mas como é que foi ser convidado para fazer parte da iniciativa Vira-Latas? Cara, foi a melhor das coisas que rolaram, porque, assim, cara, tem coisa melhor de você conversar com os amigos, fazendo aquilo que a gente gosta, que é fumar cachimbo, e falar sobre tabaco, sobre produto nacional, sobre rapé, sobre como monta o fornilho, deixa de montar, e não sei o quê. Um papo sem frescura, sem nada. Não tem nada melhor que isso, sacou? Então, pô, foi muito legal, curti demais, e veio no momento que eu, infelizmente, perdi meu pai, né? Foi uma semana antes, isso, praticamente, né? É. E uma semana ou duas antes. Então, isso me ajudou muito também, né? Porque eu, além de ter contado com o apoio dos amigos virtuais a princípio aí, que a gente não se conheceu pessoalmente ainda, essa galera toda, mas me ajudou a encarar de frente determinadas coisas aí num momento difícil, né? E aliviou, assim, o peso que a perda do meu pai abateu sobre a minha família, sobre mim, assim. É, uma perda de perda de um pai amado. Exato, amado, né? Foi amado até o fim, cara. É. Né? Então, e continua sendo, né? E será. Né? Isso que é importante. É isso aí. E é bom porque você tem a chance de cuidar de pessoas também, como o Luciano Pagliaro, né? Que é um maluco. Cara, sensacional. Luciano. Luciano é um dos caras mais gente fina. É o louco mais amado que eu tenho, assim, é o Luciano, cara. Nosso querido Exu Maminha. O Satanás de teta mole. Né? E ele é foda, cara. Ele é um cara diferenciado no meio, assim. É. Eu acho que a pandemia trouxe exatamente isso, né? No momento que a gente se isolou, né? Uhum. Essa coisa da internet. Por exemplo, a live que eu faço, o Musicalmente Incorreto, foi a principal maneira de eu sair do isolamento, assim. Toda eu comecei quarta, a conversar, né, com amigos, com outras pessoas, sabe, com pessoas que estão distantes ou com pessoas que estão próximas, mas que a gente não pode ver. Sim. Né? Então foi um negócio muito legal. Assim. Conta como surgiu esse Musicalmente Incorreto e dá também a data. Vai ao ar? Você pretende continuar com ele? Vamos continuar. Ele vai voltar num formato novo ano que vem. Uhum. Cara, o Musicalmente Incorreto, o nome é ótimo. É, eu tenho um amigo professor de canto aqui em Brasília, o nome dele é André Amarelo, ele tirou o amarelo agora, ele chama André William, eu não falo mais com ele, assim, a gente não tem mais contato, ele resolveu se converter e tudo, assim, então ele se afastou do meio, assim. Uhum. Não posso julgar isso, mas não achei legal, sacou? Uhum. E a gente falou assim, cara, vamos fazer uma live pra descer o pau nessas coisas que a gente não gosta, nessas coisas que estão rolando agora, Anitta, essas paradas aí, né? Vamos chamar de Musicalmente Incorreto, né? E começou com isso, a gente fez uns três, mas descendo o cacete mesmo, a gente falava que não gostava, tudo, e contava algumas histórias também, né? Da nossa experiência aqui na cena musical de Brasília, tudo, né? Aí chegou um momento que eu vi que ele começou cara, essa semana eu não vou poder fazer, não sei o quê, não sei o quê. Falei, cara, vou mudar o formato, vou transformar num bate-papo, mas a gente tem que descer o pau. Então a gente ficou conhecido como a treta, assim, né? Uhum. Tanto que o pessoal que entra na live fala, cara, que hora que vai começar a treta aí? Né? Então a gente sempre busca um assunto mais polêmico mesmo pra rolar treta. E, cara, rolou umas tretas nervosas, assim. Né, tem um cara me ligando aqui de um festival, não vou dar nomes aqui, que não tem, mas basicamente o cara humilhou a banda Cães de Aluguel quando a gente tocou no festival dele, me humilhou, e eu só toquei porque tinha um monte de gente lá com a camiseta da banda, em respeito às pessoas, mas foi um dia que eu tive que esquecer tudo, apagar tudo e me concentrar única e exclusivamente naquilo, né? Então, tinha hora que eu não sabia se eu me concentrava na minha raiva ou se eu me concentrava na música. Pra você ter ideia como era a coisa. E aí eu contei a história do que aconteceu lá. né, numa dessas lives, e o cara soube, né, falou, não, eu preciso falar com ele, eu quero um direito de resposta. Que direito de resposta? Não vou dar direito de resposta pro cara, sendo que, assim, ele tem rede também, se ele quiser, ele fala sobre isso. Eu tô falando o que aconteceu e foi verdade, eu tenho prova do que aconteceu. Sim, ué. Aí, depois ficou, não, o cara quer te pedir desculpa, não sei o que, bicho, ele quer pedir desculpa, eu não quero falar com ele, né? Uhum. Eu tenho esse problema, Jim. Sim, bicho, pode fazer o que quiser comigo, cara, mas não faça nada de errado com o que eu gosto. Uhum. Pode me xingar, você pode fazer o quê? Mas, assim, se tem um amigo meu, é um cara que tá ligado a mim, que foi o caso do guitarrista da Canja Aluguel, Adonis, e o cara fazer aquilo que fez com ele, bicho, acabou. Você não fala mais comigo, né? Só gente, fala mais comigo se a gente for brigar. A gente é. Mas assim, você não fala mais gregário, comigo. Gregário, né, cara? Vai juntando, eu mato, né, a pessoa, literalmente. Eu mato a pessoa. Eu tiro ela da minha vida. Uhum. Falo, amor, essa pessoa morreu pra mim. Tem algumas pessoas que são assim. Não tô certo nisso, provavelmente não, mas é uma maneira que eu não consigo deixar de ser. Mas é uma, né, defesa também, né, Natal? Você não é obrigado a ficar aturando pessoa sem caráter, sei lá, entendeu? É uma pessoa chata. Eu também sou assim, cara. É, se pisam na bola... Você já viu que eu sou meio que da treta, né? Ah. Neguinho chega e fala alguma coisa, fala, cara, você falou isso, falei, então agora você vai assumir o que você falou. É. Isso é bom, né, cara? Porque eu acho que falta um pouco disso daí, entendeu? De transparência e de coragem em assumir. Porque coragem pra falar... Até a paçoca papagaia do Luciano tem. Agora, pra, uhum, pra assumir, falo, não, velho, eu disse mesmo, entendeu? Velho? Mas é isso, né? Sorte. Tem que ser, cara, porque assim, o que eu sinto falta, que eu acho que o mundo ficou muito chato, uhum, porque hoje a gente tem essa coisa do fla-flu, vermelho, azul, amarelo e não sei o quê. E aí a gente perdeu a oportunidade de fazer as coisas que o cachimbo, por exemplo, faz. A gente se unir, né, em torno de algo assim, independente do que o cara pensa, do que o cara seja, tudo. Não, isso daqui te faz mais próximo de mim, né? Eu dou um exemplo disso no motociclismo, cara. Uma vez eu tava... Eu fiquei... A gente chama de ficar no prego, né? Uhum. Eu fiquei no prego no interior de São Paulo. A moto apagou, e aí, escuridão, nada, assim, eu só via a luz da cidade, assim, eu falei, puta, tô uns 15 quilômetros, eu vou ter que andar até lá, bicho, né? E uma escuridão, então o que eu fiz? Eu tinha uma lanterna, liguei para ver se eu conseguia ver alguma coisa na moto, não entendo nada de mecânica, mas se tivesse alguma coisa vazando, eu ia ver ali. Sim. E nisso... O cara parou com uma caminhonete e falou assim, brother... Não, ele passou de moto, perdão. Passou, uhum, de moto, dois caras. Falou, brother, ele vai ficar aí com você. Eu vou até a cidade ali buscar a minha caminhonete, que eu tenho um reboque lá, a gente vai pôr a moto no reboque. E aí você vai com a gente pra lá, né? Cara, era um sábado à noite isso. Nossa. Né? E aí eu falei, beleza. Aí o cara ficou comigo lá, ó, de onde você é, ah, não sei o que, a gente ficou conversando. Cara, tipo, uma hora depois, uma hora e meia depois, o cara voltou, né? Botamos a moto lá em cima, e aí a gente foi pra cidade. E aí o cara falou, cara, amanhã é domingo, eu acho, não, vai ser difícil, mas eu conheço o mecânico da cidade, eu vou ver se ele pode fazer alguma coisa. Mas ele não vai arrumar do dia pra noite a moto, né? Uhum. Beleza. Cara, o cara me colocou na casa dele. Ele desalojou, acho que um primo dele, pra eu dormir na cama do primo. Eu falei, cara, não precisa, bota no sofá aqui mesmo, no chão, não tem... Não, velho, não tem essa, não. É. Né? O cara era motociclista também. Resumindo a história, cara, eu saí de lá segunda-feira só, porque o cara levou a moto no domingo, ele acordou de madrugada pra ir atrás do mecânico, deixou a moto lá. E aí, quando a gente foi pegar a moto na segunda de manhã... O cara não deixou pagar o conserto da moto. E, assim, domingo o cara fez um churrasco, tipo, parecia que eu era um parente dele, que ele não via há muito tempo, que chegou lá na casa dele. Aí, né? Um esses caras eu tive o prazer depois de encontrar aqui em Brasília, num encontro de moto aqui, que é o Capital Moto Week, né? o Encontro Nacional de Moto, que os caras vieram aqui. Tive o prazer de encontrá-los aí, acho que foi em 2007 ou 2008, se eu não me engano. E a gente se fala até hoje, então, a paixão é a moto, o cara me viu de colete e falou, pô, o cara é um irmão, tá tudo certo. Então, o cachimbo seria isso também, né? Aí hoje a gente vê essas intriguinhas, essas coisas aí, é um negócio meio chato, né? Mas fazer o quê? As pessoas têm bundas e nós temos pés, vamos chutando. Isso aí. Eu tô com umas frases muito boas, cara, pra fazer camiseta. Eu lancei uma hoje no meu Instagram, que é quem acredita em Eu santo vi. É católico. Quem acredita em santo é católico. Eu desconfio. Ô, Natal, deixa eu fazer uma pergunta sobre saúde, cara. Você é obeso. Sim. Diria até que você é gordo. Né? Muito. Então, o quanto isso atrapalha na sua, no seu cantar? Atrapalha alguma coisa? No cantar, não. Não? Na performance, sim. Uhum. Eu tenho que fazer os shows sentado, né? Uhum. Eu mandei fazer um banco mais alto, assim. Mas por conta de um problema de circulação que eu tenho na perna. Eu não posso ficar forçando a perna muito tempo. Uhum. Que o sangue desce e não quer subir. É. Né? Mas estou cuidando disso, cara. Assim, e olha só que interessante, né? O Musicalmente Correto, eu entrevistei o Itazil Júnior, que é um músico aqui de Brasília, mas ele é personal trainer. Sim. E ele trabalha com músicos. Ele falou, cara, eu quero cuidar de você, quero te ajudar. Uhum. E faz uns 2 meses isso, né? Faz uns 2 meses que eu tô com ele 3 vezes por semana, né? Eu faço 3 vezes por semana, aí eu faço manutenção nos outros dias sozinho, né? Uhum. Mas 3 vezes por semana, cara, como é difícil, Jim. Eu sei. Eu sei. É, só que é o seguinte, cara. Eu já sentia minhas pernas melhores. Uhum. Eu já fiz um show ficando um tempo mais em pé. Até exagerei, falei, pô, agora tá rolando, né? É, aí, tipo, na segunda-feira seguinte... eu tava morto, né? Tava morto, assim, a perna doendo pra caramba, tudo dolorido, né? Falou, você não pode exagerar ainda, porque ele tá trabalhando exatamente pra eu retomar a circulação das pernas. Sim. Cara, sensacional, né? Então, eu tô fazendo isso. A princípio, ele falou, a gente não vai fazer nada pra você emagrecer, eu vou te dar resistência e depois a gente cuida do resto, né? É. E aí eu consigo levantar melhor, a Edna até falou que eu tô me movimentando melhor, ela sentiu que eu tô me movimentando melhor, que eu tô mais disposto, e realmente, antigamente eu terminava o dia, eu tava assim com você agora, pô, bicho, né, mas esse negócio da música é foda. Agora não, eu tô... animadaço. Né? A gente termina o dia melhor, assim, né? Sim, extremamente importante. Então, tô cuidando, começando a cuidar, não digamos que eu tô cuidando, começando a cuidar, né? É, chega uma hora que a água bate na bunda, né, cara? Eu também tô me preparando... Bateu, brother. Bateu, né? Eu tô me preparando agora pra janeiro, pra voltar com meus tratamentos todos aí, vamos voltar a emagrecer, porque eu tinha perdido 40 quilos. Nossa! O ano passado. E daí esse ano, como eu fiquei trancado na jaula, eu engordei os 40 de volta. Esse ano não tinha como, né, cara? Não tinha, né? Cara. Mas tudo bem, a partir de janeiro já estou com meu nutricionista, endocrinologista, tudo zista da vida aí pra cuidar da saúde. Eu também vou pegar, começo do ano já vou pegar endocrinologista, tudo, pra complementar isso que ele tá fazendo, né? Sim, sim. E buscar, cara, porque assim, é o que resta, né? Assim, tipo, se eu pegasse Covid, eu sou... Eu tô no grupo de risco, sacou? É, estamos, né, meu amigo? Estamos, exatamente. É. Então, é um negócio complicado. Agora, falando da voz, cara, eu trabalho minha voz todos os dias. De manhã, aí eu dou as aulas, no final da noite, aqui eu termino fazendo os barulhinhos aqui, acho que a Edna já viu, desaqueço a voz, então é um negócio que eu trabalho. A minha musculatura laríngea, quando eu fiz o último exame que eu fiz, né? Uhum. Que eu sempre faço todo ano, faço exame. Esse ano eu não fiz por causa do Covid, da pandemia, mas devo fazer no começo do ano. E toda vez que eu faço é com o médico diferente, fala, cara, seu aparelho fonatório é muito fortalecido, cara. Parece é muito musculoso ali. Sim, então sim. É um negócio que eu trabalho todo dia. Então, na voz, não. Eu posso te falar que de 3 anos para cá, mesmo tendo ganhado mais peso, a minha voz melhorou exatamente por conta dos estudos. Né? Eu te perguntei pelo seguinte, comigo aconteceu, quando eu comecei a engordar muito, eu estava em cena e eu fazia um espetáculo de 45 minutos, sem parar, 3 espetáculos ao mesmo tempo acontecendo no palco, que chamava A Lição do Rinoceronte Careca, e eu não era o Rinoceronte Careca, apesar de não ter um corpo que poderia dizer, mas eu, puta cara, eu não cansava tanto, cansava, gordo pra um caralho e tudo, mas esses dias atrás eu peguei o texto pra reler, cara, eu não consegui ler no ritmo, por conta da respiração. É, mas isso também não é só a respiração, né? Isso também é porque você parou de fazer. Sim, sim, é, você perde todo o ritmo, né? Ele atrofia, né? Às vezes a gente coloca muito peso em cima da respiração, e realmente, a gente tem que... A respiração, para você impostar a voz, para você fazer as coisas de cena, é um pouco diferente, é uma respiração mais profunda, sim, sim. Você tem mais utilização de diafragma, tudo, você tem uma postura, tudo, para rolar, né? Mas o problema é a musculatura que faz a voz acontecer. Sim. Né? Essa musculatura, se a gente perde, a gente vai ter que reiniciar, recomeçar para fazer. Mas assim, tem também o problema da resistência que você tinha antes e não tem. É. Né? E é muito frustrante, cara. É frustrante. Aí é o cara que fazia show de 2 horas e meia, andava para um lado, para o outro, corria, não sei o quê. Sabe? E hoje eu não posso fazer isso, né? Então eu vejo um senhorzinho lá, tipo, eu vejo o Mick Jagger lá andando, puta, correndo e falo, caralho. O Mick Jagger não tem inveja do Keith Richards, cara. Aquele ali. O Keith Richards é a prova viva que a droga não mata, né? É verdade. Ele e a Rainha Elizabeth. É. Acho que alguma coisa na Inglaterra, né, cara? Olha, bicho. Pode ser, né, cara? Pode ser. Né? Porque esses ingleses estão todos vivos, né? O Eric Clapton, essa galera que caiu, sim, pesado aí. Né? Bom, Ozzy Osbourne tá vivo, cara. Ozzy Osbourne, pois é. Não, Ozzy... Assim, o corpo ainda se mexe, né? O pulso ainda pulsa, né? É. Ô, Natal, e vamos encaminhando aqui pro final do nosso bate-papo. Sim. Como que você consegue imaginar o seu 2021? Cara, eu consigo planejar algumas coisas dependendo da circunstância, né? Eu, 2021 eu vou investir mais ainda em aula online, né? E se a gente tiver um ano tão difícil quanto esse no sentido de apresentações, eu vou focar em composições e essas coisas, a parte de para lançar o meu trabalho futuramente aí, né, antes que o mundo acabe. Aliás, é um ótimo título para EP, antes que o mundo acabe. É, exatamente. Né? Então eu já tenho conversado com alguns amigos aí, que vão me ajudar nisso, alguns de São Paulo, alguns aqui de Brasília. Sim. Né? E então, o ano que vem, mas mesmo assim, a minha ideia o ano que vem era fortalecer essa coisa desse meu papel de professor, que esse ano, embora a pandemia seja um negócio muito ruim, eu cresci muito como professor de canto. Primeiro que eu pude estudar como eu nunca estudei. Sim. Entendeu? Então, aquilo que eu te falei, eu me dedico todo dia, mas eu pude, por exemplo, ir além, assim, pude pegar, cara, o que está acontecendo no canto, nas aulas de canto, na pedagogia vocal no mundo. É. Então, fui atrás disso, e aí eu já trouxe isso para o meu universo, para a minha didática, estou trazendo, estou incorporando. Então, foi um ano que eu investi muito em cursos, em capacitação e em estudo, né? Vou continuar fazendo isso ano que vem, mas eu vou focar exatamente nessa coisa que a pandemia adiantou, que essa coisa da aula remota, aula online, sim, que eu já fazia, mas eu consegui fazer de um jeito que a pessoa faz e fala, cara, não preciso de aula presencial. Né? E o legal da aula remota é que você pode dar aula para carinha, gente do país inteiro, do mundo inteiro, cara. Uhum, eu tenho 17 alunos particulares. Só 3 são aqui de Brasília. Olha que massa. E vem cá, eu vou colocar na descrição do episódio suas redes sociais, quem quiser te encontrar, mas fala aí pra gente. Quem quiser te encontrar, Instagram, dá o serviço. No Instagram, ó, nas minhas redes sociais, Instagram, Natal de Oliveira Oficial, Natal com TH. Não é o Natal do Papai Noel, Natal com TH. Natal de Oliveira Oficial no Instagram. Natal de Oliveira no Facebook. E Natal de Oliveira também no YouTube. YouTube tem alguns vídeos meus lá, tem algumas dicas de canto, né? E ano que vem, provavelmente, esse canal lá do YouTube, a gente vai passar o Musicalmente Incorreto para lá, pro YouTube, né? E a princípio a gente vai começar a fazer pelo canal Natal de Oliveira Oficial. Natal de Oliveira, no caso, né? Beleza. Então, essas são as minhas redes aí. Beleza. E para terminar, o que você quer ouvir aí? Ah! Pô, ouvimos um grand funk? Uhum. Vamos ouvir um ZZ Top. Pô, ótimo, cara. Né? Cara, Brown Sugar. Nossa. Do ZZ Top. Essa música é espetacular. Brown Sugar com esses texanos barbudos. É isso aí, Natal, antes de botar aqui para rolar, queria agradecer o bate-papo e você ter aceitado, topado de bater esse papo comigo. Valeu, irmão, tamo junto, você sabe. E um abração para você, um beijão para Edna. Beijo, Edna! E a gente se vê. Eu que agradeço. A gente se vê, muito obrigado, obrigado aí pela força. E ano que vem vai estar no Musicalmente Incorreto também, hein? Vai rolar. Dá pra rolar uma treta boa lá com você ali. Não, se precisar de um louco pra tacar fogo no mundo, só me chamar. Então, todo sábado você pode assistir a gente nas lives do Iniciativa Vira-Latas, canal do YouTube, e 2021 vem novidades por aí. Até mais. Muito. Esse foi o Boilermaker. Agora com vocês, Brown Sugar com ZZ Top. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, there's something gonna change your life. Gotta have that brown sugar, man, it's just gonna change my life. Man, I gotta have that brown sugar, man, it's just gonna make me feel so right.